Luz, câmera e ação, suspende o flash. A todos que colou, nós tamo junto, não esquece. Quem chegou representou o bang, não desanimou. Curtiu o som, se balançou. O novo show que estourou, o show tá muito louco. Enche sua taça, senta com a maloca enquanto nós aqui arrasa. O time tá unido, no som eu tô ligado. Curtindo o som de preto, pode crer, eu tô vibrado. Foi com fé na minha rima que eu fiz a minha trilha. E se você gostou, vá curtindo sintonia. Na mesma picadilha eu vou chegando pra rimar. E quem quiser curtir, demorou, é só chegar. Aumente o volume que aqui eu tô chapando. Mas de quem é de som, todo mundo tá dançando. Vai, vai, pode crer, é o sintonia. Que com fé em Deus vai montando sua trilha. E na humildade, vou pedindo licença. Com atitude proceder, cheguei de novo nós na cena. Ligue a picape, aumente o microfone. Sintonia lá do sul, vê se se lembra desse nome. Firmeza total, deixa a noite chegar. Os parceiros colar e as mina dançar. Tô com você, a balada começou, deixa amanhecer. Firmeza total, deixa a noite chegar. Os parceiros colar e as mina dançar. Tô com você, a balada começou, deixa amanhecer. Demorou, já é, vai tá comigo no mesmo rolê. De R1, de CP, CG ou XT, só com CC. 20 de novembro e os pretos no poder, adrenalina total. Sigo a pampa, a brisa é longa, a jornada é monstra. E aí, patatão, onde é que cê tá? O show tá muito louco, demorou pra chegar. Colei com a mina, trombei vários parceiros. Curtindo Bob Marley no estilo maloqueiro. O bang tá da hora, às quatro vou chegar. Firmeza JP, valeu por me ligar. Valeu por me ligar, valeu por me ligar, valeu. Firmeza total, deixa a noite chegar. Os parceiros colar e as mina dançar. Suave demorou, tô com você. A balada começou, deixa amanhecer. Firmeza total, deixa a noite chegar. Os parceiros colar e as mina dançar. Tô com você, a balada começou, deixa amanhecer. Firmeza total, deixa a noite chegar. Os parceiros colar e as mina dançar. Firmeza total, os quatro cantos do mundo, as três correntes potentes. Firmeza total, deixa a noite chegar. Os parceiros colar e as mina dançar. Firmeza total, moleque, é nós mesmo, neguinho. Os quatro cantos do mundo. Com fé em Deus, demorou, já é. Os mano me acionou, tô na missão. Nova geração do rap presente na festa.